Olá. Na justiça humana, nós temos as várias instâncias onde os casos são julgados, onde os processos correm, e assim nós temos as instâncias inferiores, as instâncias superiores, até que nós chegamos sempre. Em cada país existe uma corte suprema, geralmente, né? Pelo menos no mundo ocidental, nós temos essa figura, né? Essa instituição, que são as cortes supremas, os tribunais superiores. E quando a pessoa, ou a instituição, a empresa, enfim, precisa recorrer, vai recorrendo até que, eventualmente, o caso seja julgado nessas instâncias, dependendo também da condição e do tipo do processo, ele é julgado diretamente ali. O fato é que as decisões que são tomadas ali, elas têm um caráter de fato de maior importância, de maior repercussão, de impacto e tudo. O que é acatado ali tem que ser acatado pelas instâncias que estão abaixo. É assim que funciona. Falando em termos espirituais, existe somente uma instância, e é uma instância realmente superior a qualquer instância humana, a qualquer poder humano e até mesmo poderes sobre-humanos. Se você pensar, por exemplo, nos anjos, nos demônios, que possam fazer qualquer coisa, enfim, existe um poder, existe um juiz que é soberano sobre tudo e sobre todos, que é o Deus vivo. Ezequias, o rei de Judá, no tempo em que nós estamos aqui na profecia de Isaías, no livro de Isaías, Ezequias sofria nesse momento a pressão do inimigo, a pressão dos assírios, que já haviam devastado o território do norte, deportado, né, levado cativos ali os israelitas, e agora também o território do sul, território de Judá, e restava aqui ou ali algum povoadinho de menor importância, mas o grande alvo agora a ser conquistado era Jerusalém. E Senaqueribe, o rei dos assírios, envia ali o seu comandante. Tem ali uma troca de mensagens. Os oficiais do rei Ezequias vão ali para ouvir. Ele faz ameaças. Essas ameaças chegam ao rei. O rei então rasga ali as suas vestes. Ele se coloca ali em grande aflição, em grande desespero, diante de Deus. A pressão do inimigo era no sentido, de que era inútil resistir. Não adiantava resistir, era melhor fazer, um acordo ali. Esse acordo claramente era no sentido de rendição. Rendam-se a nós e nós vamos providenciar para que vocês não sofram tanto. Essa era a ideia, claro, com muitas mentiras ali no meio. Mas do outro lado tinha a promessa de Deus, por meio do profeta Isaías: não temam, não temam, aguardem a vingança de Deus, ele irá se vingar. Diante disso, o que nós temos aqui na continuação do capítulo 37 é a ida, né, aqui de Ezequias até o templo, Nós vemos isso nos versículos 14 e 15 de Isaías, aliás, no capítulo 37 de Isaías, os versículos 14 e 15 dizem o seguinte: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor e orou. Então é isso que a gente tem de imediato aqui. Ele buscou a Deus. Isaías foi até o templo, que era o local de adoração do Antigo Testamento. A gente lembrando aqui que ainda era o tempo em que as pessoas eram direcionadas para adorar ali, era o local, o local designado por Deus, era o local onde se deveria realmente buscar a Deus até que passasse o período das sombras e viesse a pessoa de Jesus Cristo e as pessoas pudessem então buscar a Deus de outra forma. O fato é que nós vemos aqui Ezequias, diante das ameaças, tendo uma atitude que foi orar. E ao orar, o que Ezequias fez foi buscar a instância superior. Ele buscou aquele que realmente pode ajudar, aquele que realmente pode fazer. Então nós vamos ver o conteúdo da oração de Ezequias. É uma oração, pelo menos o que está registrado, é algo curto, bastante objetivo, direto, mas nem por isso deixa de ter a sua profundidade, que mostra a compreensão de Ezequias, a compreensão dele a respeito de Deus. Então, seguindo aqui dos versículos 16 a 20, o que a gente tem é o seguinte, a oração de Ezequias: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações, de seus territórios, um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, o que nós temos aqui nesse recurso de Ezequias a Deus, nessa busca de Deus, na verdade nós podemos ver três elementos importantes aqui nessa oração. Primeira coisa, a distinção do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é distinto, ele não se confunde com a criação, porque ele é transcendente à criação. E ele não se confunde com qualquer outra figura, com qualquer outra pessoa, com qualquer outro ser. O texto mostra, nas palavras de Ezequias, que ele está acima de tudo e de todos. Ele é superior a todos. Não existe um poder maior do que ele. Não existe uma autoridade maior do que ele. O nome que Ezequias usa aqui é o nome distintivo de Deus. O Deus que se revelou a Israel é Yahweh, ou Javé, ou Jeová. Há várias formas de tentar pronunciar uma palavra que ficou registrada apenas parcialmente devido ao temor que os israelitas tinham de escrever o nome de Deus por inteiro. Então ficaram ali registrados somente as consoantes portanto ficaria impronunciável, mas a ideia aqui é aquele que é, aquele que existe, aquele que é autoexistente, a gente poderia dizer, ele existe por si mesmo, não depende de ninguém. Essa ideia desse nome que está acima de tudo e de todos, que tem um trono, segundo Ezequias descreve aqui, um trono acima dos querubins. É claro que ali no templo havia o lugar, claro, inacessível para Ezequias, o Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança. Sobre essa arca, na tampa da arca, havia os querubins ali, voltados para a tampa da arca, simbolizando assim aqueles que estão perante a presença de Deus, estão perante Deus ali. E algumas vezes, inclusive, Deus se manifestou através da Shekinah, aquele brilho, aquele resplendor que os israelitas podiam observar ali do lado de fora. Porém, somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, como nós sabemos. Mas o fato é que esse trono ali, onde, claro, Deus não está representado ali, né? Apenas tem as figuras dos querubins com as suas asas, etc. Mas o fato é que o que está sendo representado ali é algo que existe no céu, de fato, Deus rodeado dos mais dignos anjos, dos mais poderosos anjos, querubins, serafins, que estão ao seu redor, que estão ali, inclusive, como o próprio Isaías descreve no capítulo 6, proclamando: santo, santo, santo. Esse é o Deus que Ezequias está clamando aqui. O Senhor é esse Deus, o Senhor é esse Deus que eu estou buscando. É o Deus de Israel, ele coloca aqui. Quando ele fala o Deus de Israel, veja que ele deixa de lado, inclusive, aquela ideia da separação entre os dois reinos. O Israel original, Israel que era não tinha divisão entre norte e sul, entre Israel e Judá, mas o povo que, de fato, Deus escolheu, que Deus separou para se relacionar com ele, para conduzir, para ensinar, para proteger, para dar uma terra, dar as alianças e tudo mais. Esse Deus é o Deus distintivo, é o Deus que tem se revelado ao longo da história e que está acima de tudo e de todos, como ele disse. E ele não é um artefato produzido pelo homem. Lá adiante, nesse texto, a gente vê que Ezequias diz: olha, os outros deuses foram queimados, os deuses pagãos, os ídolos, as imagens, os assírios fizeram questão de queimá-los, porque isso era uma prova da dominação, isso era a prova do esmagamento dos assírios com o seu poder sobre aquelas nações que eles vinham passando por cima, né? Como a gente diria hoje em dia, tratorando, né? Passando por cima deles todos ali, não havia quem resistisse a eles. E Ezequias diz: de fato, é isso. Senaqueribe disse isso. Ele disse: olha, eu tenho feito isso com as outras nações. Ele tem razão, mas tem um detalhe: ele tem razão em parte. O que ele está esquecendo é que o Senhor não é como esses deuses. O Senhor não é igual a eles. E eu sei disso. Ezequias está dizendo aqui: eu sei que o Senhor não é como eles. O Senhor não é uma imagem que foi feita pelas mãos do homem, um objeto inventado ali, de acordo com como o homem imagina, com características muitas vezes mescladas de humano com animal, com algum tipo de poder, com alguma simbologia, seja lá o que for que os homens tenham imaginado, e o que eles fizeram foi coisa das suas próprias mãos. Como é que um objeto que foi feito pelo homem poderia defendê-lo, poderia ter poder suficiente para evitar a destruição da sua cidade, da sua nação? E o que Ezequias está dizendo é assim: eles foram destruídos porque os seus deuses são deuses falsos. Mas não é o caso do Senhor. O Senhor não é como eles. O Senhor tem poder. Aliás, o Senhor ouve. Tanto é que ele está dizendo: ouve, Deus. Abre os teus olhos, depois ele vai dizer aqui, né? Ou seja, é um Deus que é um Deus vivo, é um Deus ele de fato existe, ele é real e ele tem pleno conhecimento das coisas. O fato é que os incrédulos adoram aquilo que lhes é conveniente, sempre lembrando aqui as palavras de Paulo, que o homem prefere adorar a criatura ao invés de adorar o Criador, porque isso está no seu coração, no seu coração rebelde. Eles se recusam a reconhecer quem é o Deus verdadeiro. Esse tal é o âmago da incredulidade. As pessoas não adoram a Deus porque elas não querem. E Paulo diz: os atributos de Deus podem ser percebidos claramente pelas coisas que foram criadas, mas os homens preferem não fazer isso porque a rebeldia está no seu coração. Portanto, eles preferem criar os seus próprios deuses, preferem moldá-los, preferem no fim criar um Deus da sua conveniência. Ezequias não. Ezequias fazia uma clara distinção entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Aliás, ao contrário de que muitos em Israel e mesmo em Judá estavam fazendo, como Isaías denunciou. O que Isaías disse lá nos primeiros capítulos da sua profecia é que, entre outros pecados, o pecado da idolatria estava acontecendo em Judá, e isso estava desencadeando com o desagrado de Deus as punições de Deus. E elas viriam, e parte de tudo que está acontecendo é claro que tem a ver com isso. A distinção do Deus verdadeiro, então, é um dos elementos que nós vemos aqui na oração de Ezequias. Mas ele também trata aqui da honra do Deus verdadeiro. O rei da Síria havia feito ofensas a Deus. E quais foram as ofensas do rei da Assíria? Lembrando aqui, então, basicamente as ofensas dele tinham a ver com a diminuição de Deus, ao compará-lo com os ídolos pagãos. Ah, esse o Deus de vocês vai ser como os outros. Nós vamos aí, vamos destruir tudo, vamos pegar os objetos que pertencem a ele e vamos destruir, vamos queimar, porque o Deus de vocês não vai proteger, porque ele também não pode, porque os outros não puderam comer. Por que o de vocês é melhor que o dos outros? Você já certamente já ouviu coisas parecidas aí na sua vida. Por que o nosso Deus é melhor do que qualquer outro Deus que é adorado em religiões hinduístas, orientais, da África, dos índios, ou mesmo de outras nações ocidentais, os deuses lá do nórdicos? Está muito na moda aí, né? O pessoal fala de Thor, esses deuses lá dos povos germânicos, escandinavos. Enfim, por que o nosso Deus seria melhor do que os outros? Esse é o argumento, é sempre o argumento que surge. E foi o que o rei da Síria fez: diminuir Deus. Quando se compara Deus, Deus vivo, Deus verdadeiro, com os demais, você está diminuindo esse Deus. E diminuindo numa escala absurda. Porque o Deus verdadeiro não tem nada a ver com os deuses inventados pelos homens, com os ídolos pagãos. E além disso, ele manchou o caráter de Deus. Ele ofendeu Deus manchando o seu caráter, dizendo que Deus estava enganando Ezequias com as suas promessas. Quer dizer, ele não tem poder e ainda mente. Ele está dizendo, por meio do profeta, né, de Isaías, olha, eu vou defender vocês. Mentira, ele não vai defender nada. Esse Deus está enganando vocês. Então, essa foi a ofensa. Essas foram as ofensas do rei da Síria. Com isso, ele se tornou culpado diante de Deus. Ninguém ofende a Deus impunemente. E a culpa do rei da Síria, de Senaqueribe, ao desafiar Deus dessa forma, ele assumiu um tipo de culpa perigosa. Ele se colocou numa posição de desafiar diretamente a Deus e, com isso, ficar à mercê do julgamento de Deus, da ira de Deus. Nem sempre Deus ele vai punir os incrédulos de forma imediata, nem sempre ele vai fazer isso instantaneamente. Pode ser que a pessoa até parta desta vida sem que aparentemente nada vai realmente acontecer com essa pessoa, mas isso é um engano. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ninguém pode ofender a Deus, ninguém pode desafiar Deus e ficar impune. O fato é que os incrédulos, falando aqui de um modo geral, eles não têm ideia da gravidade envolvida ao ofender Deus. Eles não sabem o que estão fazendo. E, de fato, é aquilo que Jesus, ao orar ali por aquelas pessoas que estavam maltratando a ele ali, eles não sabiam o que estavam fazendo. E Deus podia, inclusive, puni-los imediatamente. Jesus pede para que isso não... para que Deus, o Pai, os perdoasse. Mas isso não significa que eles não permaneceram culpados pela sua incredulidade e tudo mais. O fato é que Ezequias reconheceu o tamanho da ofensa. Ele tinha a dimensão, primeiro, de quem é realmente Deus. Claro, essa é a referência, esse é o ponto de partida. Você só vai entender o quanto Deus está sendo ofendido quando você sabe quem Ele é. Isso vale também nas relações humanas. Quando alguém fala de um amigo seu que você conhece bem, você sabe da honestidade, você sabe da lisura daquela pessoa, você sabe quando a pessoa faz as coisas, ela está fazendo com boas intenções, e muitas vezes vem acusações, vem calúnias nesse sentido. Você, como bom amigo, vai procurar defendê-lo. Aqui Ezequias ele tem uma ideia muito clara. Ele reconheceu, ele sabia, e ele está dizendo, o senhor tá vendo isso. E é nesse sentido que ele diz, para que Deus preste atenção. Deus, inclina o teu ouvido. É aquela figura que a gente, quando quer ouvir bem uma coisa, quer prestar atenção, até meio que vira assim, para poder entender cada palavra. Claro que Deus não depende de que se fale claramente, Ele já viu tudo, Ele já sabe de tudo. O que Ezequias tá se referindo aqui é para que Deus estivesse atento a isso, para que Deus realmente não deixasse que isso ficasse em vão. E aqui ele não diz nada mais. Ele falou, o senhor está vendo, né? O senhor viu o que ele falou, né? O senhor sabe o quanto ele foi ofensivo. Então, primeiro elemento, a distinção do Deus verdadeiro. Isso é o que vem em primeiro lugar. Por eu saber quem é esse Deus, também eu vou defender a sua honra. É isso que Ezequias está pensando aqui. A honra de Deus está em jogo aqui. Mas ele também quer que seja levado em conta aqui a glória do Deus verdadeiro. O discurso dos assírios era que Jerusalém seria mais uma cidade dominada e o seu Deus humilhado. Ponto. Esse era o discurso deles. E olhando aqui para um cenário internacional, vamos chamar assim, das várias nações em volta, contexto da época, essas notícias não corriam como hoje, com a velocidade de hoje, muito, muito diferente, mas elas corriam, as notícias chegavam, as ameaças chegavam, olha, os assírios já dominaram tal lugar, olha onde eles já estão, olha, eles vêm devastando tudo, Jerusalém vai ser a próxima, Jerusalém vai cair, não vai ter jeito, ele está ameaçando, ele está cercando. As alianças que Judá tentou articular, tentou costurar ali, nada disso vai funcionar, porque os egípcios, os etíopes já também não conseguem ali combater os assírios, eles mesmos estão em situação difícil. O que vai acontecer? Bom, pela lógica humana, é mais uma cidade que vai cair. E, de fato, o que os assírios estavam anunciando era o que todo mundo imaginava que fosse acontecer. Mas a expectativa de Isaías, de Ezequias, aliás, como Isaías também, né? Mas aqui falando de Ezequias, a expectativa dele era outra. A expectativa dele era que com o livramento de Jerusalém, e isso era o que ele tinha em vista, as nações pudessem reconhecer o verdadeiro Deus. Porque o fato seria notório, porque não haveria uma explicação militar, porque não tinha como uma cidade sozinha se defender de um exército que já era grande, mas foi engrossado ali com outros mais que eles foram arregimentando ao longo do caminho, com o poder deles já bastante aumentado ali, não havia chance, humanamente falando, estrategicamente, militarmente, não havia como, mas com este livramento, Ezequias enxergava que as nações iriam reconhecer que aquele Deus, que não é como os outros deuses, aquele Deus que é exclusivo, aquele Deus que é único, aquele Deus que é verdadeiro, e não tem nada a ver com aqueles falsos deuses pagãos, com toda aquela religião esquisita, falsa, cheia de imoralidade, cheia de todo tipo de coisa. É o Deus santo, o Deus justo, o Deus que protege, defende. Sim, ele estava punindo o seu povo, sim, ele estava disciplinando o seu povo, mas chegou um ponto em que ele o defenderia e ele prometeu isso. Ezequias não está se baseando aqui numa suposição, ah, eu acho que Deus vai fazer. Não, o profeta disse: descanse, não tema, a cidade vai ficar protegida. Então o que ele está fazendo agora é: Senhor, protege sim, nos livra, nos salva, e que isso seja para a tua honra, para que o Senhor seja reconhecido, para que todos possam saber que foi o Senhor e não qualquer outro. Não foi o nosso merecimento, nós somos bonzinhos, nós somos tão santos, não foi porque nós éramos capazes de nos defender, mas para que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja reconhecido. Os incrédulos se recusam a reconhecer a exclusividade de Deus, né? Essa é uma luta, isso não está na condição natural deles. Eles não reconhecem os atributos de Deus, eles não reconhecem o caráter de Deus, eles não reconhecem as obras de Deus. Senaqueribe, ele foi longe nesse ponto, e ele chegou no ponto onde Deus não iria tolerar as suas ofensas. Ezequias reconhecia e desejava que Deus fosse reconhecido. Que bom que nós temos essa imagem de um rei que vai até o templo para buscar a Deus. Que bom que nós, como disse Jesus, estamos vivendo no tempo em que os verdadeiros adoradores não vão nem para Jerusalém, como os judeus, e nem para o monte, como os samaritanos vinham fazendo, mas adoramos a Deus, buscamos a Ele, nos relacionamos com Ele em espírito e em verdade, por causa de Jesus, o nosso mediador, o nosso sacerdote, aquele que nos dá tantos privilégios. Nós temos esse acesso a Deus, um acesso privilegiadíssimo, um acesso que Ezequias não conheceu da forma como nós conhecemos. Portanto, eu acredito que à luz desse texto, devemos sim buscar a Deus para adorá-lo, para agradecer a Ele, para suplicar a Ele, para confessar a Ele os nossos pecados. Devemos sim fazer isso, confiando no acesso que temos. Devemos fazer isso com fé, devemos fazer isso crendo em quem nós realmente estamos buscando. Mas nós também devemos honrar a Deus. A honra ao nosso Deus tem que existir em nós, tem que partir de nós, individualmente e coletivamente. As igrejas devem ser um lugar que honra a Deus, não uma mera instituição que as pessoas olham ali, não sabem nem o que as pessoas estão fazendo ali dentro, que não tem expressão válida nesse mundo. Muitos crentes também, as pessoas não sabem, na verdade, o que eles são, no que eles creem, e as vidas deles, quando eles falam alguma coisa, as suas vidas contradizem aquilo que os seus lábios professam. Então, que a nossa honra a Deus seja uma honra integral, e que seja também através de uma vida de serviço e não sendo cúmplice das ofensas que o mundo faz constantemente ao nosso Deus. Não podemos ser cúmplices. Temos que saber como agir, temos que saber nos posicionar, tem que ser com sabedoria. Não podemos sair por aí digladiando com as pessoas, lutando, combatendo, criando uma guerra. Acredito que não seja essa a forma, mas também não podemos ser cúmplices. Precisamos entender onde, como, em que ambientes Deus está sendo desonrado, e nos afastarmos dessas conversas, desses ambientes, não convivermos com isso, não compactuarmos com isso, e entendendo que muitas vezes a coisa é sutil, nem sempre a coisa é tão declarada. Por fim, devemos desejar que Deus seja reconhecido. Esse tem que ser um desejo no nosso coração, que as pessoas ao nosso redor reconheçam o mesmo Deus que nós reconhecemos. E essa é uma tarefa que nos foi deixada por Jesus, que nós anunciemos a Ele, porque é Ele, é vendo Jesus, é conhecendo Jesus, que eles conhecerão o Deus verdadeiro. E nós precisamos trabalhar por isso, independentemente do que pensam os incrédulos. Eles vão pensar o contrário disso, mas Deus tem poder para chamá-los, para convencê-los, para mudar sua mente, mudar o seu coração. Nosso papel é realmente testemunhar. Portanto, que Deus nos ajude nisso. Nos ajude a vivermos com os nossos olhos, nosso coração voltados para essa instância superior, esse Deus supremo, que é o nosso Deus. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.